Vens do mesmo benfeitor. Testemunhão, testemunhão desse Deus, o grande amor. Novo ano a tua vinda, celebramos com festim, mas teus dias fugitivos prestes voam para o fim. Ignoramos, ignoramos se veremos outro assim. Tua graça, Deus, cantamos com acorde suave som, e com grande regozijo bendizendo excelso dom. Ao saudarmos o ano